Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Amém, igreja? Amém. Amém a você que está aqui conosco, a você que nos ouve. Nós queremos, nesta hora, pedir ao Senhor que Ele se faça presente. Onde você está nesse momento, que você possa sentir a presença gloriosa desse nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, vamos ver a palavra lá em Hebreus, no capítulo 12. Essa semana foi uma semana que o Senhor nos falou muito através desse momento de fé. Eu sei que Deus, Ele fala com o povo dEle, é pela fé que nós vamos perceber esse falar de Deus, amém? Amém. E aí, nessa semana, o Senhor deu essa palavra a um dos meninos aqui do louvor, compartilhou conosco, eu falei, vamos compartilhar com a igreja, porque aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar na igreja, amém? Amém? E o Senhor nos deu a palavra, então, em Hebreus, capítulo 12, e diz assim, a partir do verso 1º, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória. Aleluia. Jesus. Deus é maravilhoso, não é? E nós sabemos assim, quando o Senhor Ele quer de nós atitude de fé, nós sabemos que precisamos passar por algumas coisas para que Ele possa desenvolver em nós essa fé. Paulo diz no livro de Efésios que a fé, ela é um dom, e se é um dom, nós podemos pedir isso a Deus, não podemos? Os discípulos pediram isso a Ele, que Ele aumentasse a fé. Então você também pode pedir. E eu tenho certeza que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele vai te contemplar. Amém? Glória a Jesus. Quando nós estávamos agora vindo para cá, eu recebi um telefonema dos meus pais e a minha mãe disse assim, minha filha, ora aí, porque alguns dos jovens aqui já tiveram o privilégio, nós também, de estarmos lá na chácara dos meus pais. Ela disse assim, a casa está pegando fogo. O caseiro ligou e falou que o fogo, as chamas estão altas, acho que foi algum curto-circuito. Graças a Deus, ninguém tinha ido para lá hoje. E ela falou, tá queimando tudo. Então eu estava na metade do caminho, minha mãe já é de idade, meu pai também, eu comecei a ficar nervosa. Logo na hora eu pensei em falar com a Adriana assim, o que a gente faz? A gente volta, vai para a igreja? O que a gente faz? Mas aí me veio a palavra que o Senhor tinha separado, esse cântico que nós vamos entoar. E onde a gente sempre pergunta, por que duvidar de Deus, né? Nós chegamos aqui, fizemos um clamor e a minha mãe ligou, minha filha, tá chovendo. Gente, Brasília chove no mês de junho. Até o bombeiro chegar, a chuva ficou lá. Deus foi numa nuvem, como Ele fez com o povo de Israel. Como é que a gente não serve a um Deus desse tão maravilhoso? A gente não pode duvidar. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, entoar esse cântico de vitória. E se em algum passo da sua vida, se você que não tem essa fé suficiente para dizer ao Senhor, eu posso, olha aqui para o livro de Hebreus, olha as testemunhas que nós temos daqueles que viveram esse momento de fé, seja uma testemunha do Senhor como eu estou sendo nesse momento aqui, amém? Solta o cabo da não, soltei, solta o cabo da não. soltei. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, que então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Aleluia, Senhor, glória a Deus, vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso, santo é o teu nome. Irmãos, quando a gente não tem fé, é porque a gente duvida, a gente acha que o Senhor não tem força suficiente para resolver as nossas demandas, né? E é por isso que o diabo, todo tempo, ele nos tenta com dúvidas, com questões, para que a gente possa colocar em prova o amor de Deus em relação a nós, amém? Eu estou assim, muito emocionada mesmo, saber que Deus, ele é tão fiel. Escolha mesmo esse Deus. Escolha estar na presença desse Deus. Escolha deixar tudo na mão dele, porque ele, a seu tempo, ele responde com fidelidade. Amém? Grande é aquele que reina por todo sempre. A ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. A graça de Deus é melhor do que a própria vida. A presença do Senhor nos transforma e nos liberta. Ninguém se achega à presença do Pai. Ninguém se achega a Jesus e permanece da mesma forma. O Senhor diz e declara, o apóstolo Paulo, que de glória em glória nós somos transformados. No Salmo 115 diz que aqueles que adoram ídolos, que são coisas de nenhum valor, se tornam semelhantes a eles. Eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam. Esse é um princípio profundo para você entender o que significa adoração. Nós somos reflexos daquilo que amamos. Nós somos uma consequência direta daquilo que nós adoramos. E quando as pessoas adoram falsos ídolos, adoram a si própria, a criatura em detrimento de Deus, eles se tornam cegos, míopes, orgulhosos, cobiçosos. Mas quando a gente adora o rei daquele, o rei dos reis, o bom pastor que Deus a vida às ovelhas, então, de glória em glória, nós seremos transformados segundo a imagem do nosso Criador. Então manifestaremos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, longanimidade. Contra estas coisas não há lei, porque este é o cumprimento da vontade do Senhor. Se você é filho de Deus, então você tem o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, então o apóstolo Paulo fala categoricamente, enfaticamente, você é guiado pelo Espírito Santo. E Deus não nos deu um espírito para nos escravizar, para vivermos atormentados como vivíamos. Mas Ele nos deu um espírito de liberdade. Em que a palavra de Deus diz que este espírito de liberdade pode declarar a Jesus, ao Pai, que somos filhos. E por isso dizemos, Abba, Pai. Porque o Espírito Santo que habita em nós testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos cordeiros com Cristo. E se somos co-herdeiros com Cristo. E se participamos do seu sofrimento, então participaremos da sua glória. É de glória em glória que o Senhor nos chama. É de glória em glória que o Senhor te diz, vem, filho amado, a mim. Achegai-vos a Deus e o Senhor se achegará a vós. Desnudai do homem, do velho homem, despice do velho homem, para que você se revista da santidade e da presença do Altíssimo. A promessa que Deus tem a sua e a minha vida é de vida abundante. A promessa que o Senhor tem nas nossas vidas é de vida plena. E vida plena só significa viver com Cristo e andar com Cristo e pensar em Cristo e fazer tudo para a glória de Cristo. E isso só é possível se você for cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito e outra coisa é transbordar do Espírito. Uma coisa é você ouvir aqui e acolá o Espírito Santo, é outra coisa você dizer: Deus, seja o meu norte, seja a minha direção, seja a minha bússola, seja o meu caminhar. Eu quero conclamar a você, meu amado, a você se entregar de todo o seu coração. Não existe nada maior e melhor do que a presença do Senhor. Oh, santo é o teu nome. Feche teus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, venha sobre a minha vida. Encha-me, Senhor, da tua presença. Eu quero transbordar do teu Espírito, porque o teu Espírito, Senhor, produz vida. Porque teu Espírito, Senhor, arranca de mim os meus medos, as minhas incertezas, as minhas incoerências. Eu quero te abençoar. E eu quero te pedir, Deus, que nós vamos cantar mais uma vez esta música. O teu Espírito pairava sobre as águas. E quando o Senhor deu ordem, a tua palavra diz que tudo se fez. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor determina a tua verdade, aquilo que está fora de ordem, aquilo que está fora do eixo, aquilo que está sendo iludido, enganado, é produzido vida, é produzido transformação. Então, Deus, pessoas que estão frias na fé nesta noite que nos ouve, pessoas, papai, que estão abatidas, pessoas que estão vivendo um evangelho rotineiro, não um evangelho de glória em glória, um evangelho muitas vezes para simplesmente cumprir uma tabela ou ficar com uma consciência mais tranquila. Deus, nós queremos ser sacudidos, nós queremos ser mexidos na tua presença. Ora canai chei, mova, Senhor, vem, Senhor Jesus. O teu Espírito é o Espírito da verdade e que nos conduz à verdade. Eu queria que você deixasse ser guiado pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios, rios de água viva. Há pessoas que represam este Espírito pela incredulidade. Há pessoas que represam esse Espírito pela frieza. Há pessoas que represam este Espírito porque amam demais o mundo e amo de menos o Senhor. Aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão. Oh, fluirão rios, rios de água viva. E aonde este rio passar, diz o profeta, haverá vida, haverá transformação, haverá renovo, haverá esperança, haverá fé, haverá certeza. Eu estou sendo dirigido pelo Senhor. Adoremos ao Senhor. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, te importa. Mesmo assim, moras em feche teus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração de entrega ao Senhor. Pastor, eu sou crente por isso mesmo. Pastor, eu não sou crente, mais motivo. Não importa. Me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, deixarei ser encontrado. Revele, Jesus, a tua bondade, a tua misericórdia. Está escrito, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor jamais se apartarão da sua vida, por isso habitaremos para todos sempre na casa do Senhor. Tudo é força, mas ó, só o Senhor é glória. Oh Deus, revele, Jesus, a grandeza do teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós anseamos e desejamos mais a tua presença. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Reverenciado, magnificado, excelso, magnâmino, extraordinário, majestoso, glorioso. É o teu nome, Deus. Oh, Deus. Nunca se ouviu nem se ouviu falar um Deus que peleja por aqueles que esperam em ti. Grande, somos tabernáculo de Deus. Como pode Deus isso? Nós não conseguimos entender esta dimensão que o teu Espírito habita em nós, a despeito de nós mesmos. O Senhor, que é inacessível, se fez acessível através do sangue de Cristo. Por isso o Senhor habita em nós. Nós não queremos entristecer o teu Espírito, Senhor. Nós não queremos apagar o teu Espírito, Senhor. Nós queremos, Deus, deixar fluir a tua graça, transbordar o teu poder, deixar ser conduzido e guiado. O Senhor disse a Pedro, quando você era moço, você se levantava e andava e ia para onde queria. Mas chegará um dia que você será guiado pelo Senhor, pelo Espírito. E você não saberá para onde vai, nem para onde vem. Assim são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Deixe a graça, a verdade, a bondade, o poder do Senhor se manifestar e se revelar a você. Obrigado por este momento santo, obrigado por esta igreja bendita, por cada ovelha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido extravagante, generoso, glorioso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Você que nos ouve pela rádio, acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br, tudo junto, pregaçõesevangelicas.com.br. Efésios capítulo 4, verso 1, santo seja o nome de Deus, está escrito nas Sagradas Escrituras: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faço todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E cada um de nós fomos concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu e acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a um erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Dele o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida, juntos, que cada parte realiza a sua função. Meus amados, nós somos chamados para viver em comunidade. Nós somos seres relacionais, seres sociais. Deus, na sua eterna santidade e bondade, te chama, meu querido, para viver em comunhão. E quão é bom e agradável os irmãos viverem unidos no Senhor. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor manifesta a sua glória de uma maneira extraordinária. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos viver de uma maneira digna da vocação pela qual nós fomos chamados. E viver de uma maneira digna da vocação pela qual fomos chamados significa adorar a Deus acima de todas as coisas e viver em paz e comunhão com o seu próximo. Porque estes são os dois maiores mandamentos do Senhor. E esse texto diz que Deus estabeleceu vários tipos de ministérios na igreja para que haja um crescimento e para que haja uma unidade na fé, para que sejamos maduros, para que entendamos, meu querido, aquilo que Deus quer, que não sejamos como crianças levadas pelo vento, pelo sabor de doutrinas ou pelo engano de homens. Mas isso, e esta verdade, meu querido, ela é suscitada mediante a palavra de Deus, mediante o Espírito do Senhor, e quando a gente anda em comunhão uns com os outros. Crente sem igreja está fora do propósito de Deus. É um jogador que não joga bola. É um músico que não toca. É um professor que não ensina. Um cristão é chamado para viver em comunidade. Para vivermos juntos, em adoração, edificando e sendo edificado, exortando e sendo exortado, amando e sendo amado, nos alegrando com a alegria do outro e nos entristecendo com a dor do outro. Esse texto, portanto, o apóstolo Paulo diz que como prisioneiros no Senhor, e parece um contrassenso, porque se Jesus nos libertou, como que eu posso ser prisioneiro do Senhor? É porque no mundo espiritual e no mundo em que nós vivemos só existem dois reinos. Não existem mais outra possibilidade, não existe uma terceira, nem uma quarta, quinta, só existem duas possibilidades. Ou você vai viver debaixo do reino do Filho e do seu amor, ou nós viveremos debaixo das trevas, do império das trevas. Jesus Cristo diz, aquele que não é por mim é contra mim, o que não ajunta, espalha. Não existem possibilidades. A pessoa fala, mas eu sou uma pessoa neutra, eu sou uma pessoa que não estou nenhuma coisa nem outra. E quando a pessoa está neutra, ela já optou em não aceitar Jesus, e portanto ela não anda com Jesus, portanto ela está no império das trevas. Por mais dolorosa e forte que seja esta palavra, ela é absoluta, porque é Cristo que traz esta verdade. E ele então diz que somos prisioneiros do Senhor, mas essa prisão, entre aspas, na realidade esse ser prisioneiro, significa dizer que nós vamos fazer a vontade de Deus. E aqui está a beleza. À medida que você faz a vontade de Deus, você é livre. O trem só tem liberdade quando está acima do trilho. Se o trem falasse, não, eu não estou cansado desse negócio de ficar em cima do trilho, vou ficar fora do trilho, não anda nem um centímetro. O crente, ele tem liberdade à medida que ele escuta atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nele é operante em tudo que realizar, e Tiago complementa. Esse será bem sucedido em tudo aquilo que fizer. Você pode imaginar que tudo que você fizer será bem sucedido porque você obedece os preceitos e os mandamentos de Deus? Pastor, eu não sigo ninguém, então você segue você próprio, você é o seu ídolo. Pastor, eu sou aberto a tudo. E quando a gente é aberto a tudo, a gente não sabe de nada, meu querido. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela é perfeita, porque emana de um Deus perfeito. E eu quero trazer três aspectos, meus queridos, pelos quais nós somos chamados para viver em comunhão. Nós somos servos de Deus, de Jesus, chamados para viver em comunhão. Esse chamado é um chamado para vivermos em unidade. A unidade é uma marca do Espírito. A unidade é uma vocação do Pai. A unidade é um ensinamento de Jesus. Portanto, toda a Trindade está envolvida na comunhão. Aliás, a Trindade é o exemplo mais perfeito de comunhão, de unidade. É um só Deus que se manifesta em três pessoas que são perfeitamente santos e perfeitos, 100% Deus, que é um só Deus e que tudo que eles fazem é para a glória do um do outro e para a glória deles próprios, porque é um só Deus. Pastor, como que chega essa matemática? Isso é mistério. Mas a verdade, meus amados, é que esse texto está trazendo, meus amados, que só existe um só corpo, um só espírito, assim uma só esperança no qual fomos chamados. É um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus que age em tudo, em todos. E você fala, mas pastor, se é só um Deus, um só espírito, um só batismo, por que existem tantas denominações? Vou te dar dois exemplos práticos. O primeiro é porque na sua multiforme graça, eu pregava isso há dois domingos, Deus, ele usa cada um de nós de uma forma diferente e distinta. Engrandecido seja o nome de Deus por isso, porque cada um é usado de uma forma, de uma maneira de atuação pelo mesmo Espírito. E isso produz, então, meu querido, um alcance a todos os povos, a todas as raças, em todos os tempos, porque se não fosse assim, a igreja não seria eficaz de conseguir alcançar todos os povos, todas as raças, todos os credos, em todos os tempos. Por isso existem muitas denominações. Existem muitas denominações porque existem, sim, também guerras e competições entre líderes. Mas isso é uma outra história e não vou entrar muito nesse mérito aqui agora. Agora, meus amados, eu pergunto a você, é fácil viver em unidade? Por que é tão difícil vivermos em comunhão? Seja dentro de casa, seja na igreja, seja com os familiares. Por que é tão difícil? O texto nos ensina. Por isso ele nos exorta no versículo 2. A maior dificuldade que consiste, meu querido, é porque nós muitas vezes somos orgulhosos. Pastor, o senhor tem falado isso muito. É porque esta é uma das essências, esta é a arma mais letal contra relacionamento, chama-se orgulho. A raiz, meu querido, do pecado é o orgulho. Se tornarás como Deus o dia que você quiser ser, o dia que se tornará como Deus o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A essência do pecado é o orgulho, o amor excessivo de si próprio. Por isso, no versículo 2, veja o que o texto diz. Ele diz assim, sejam completamente humildes. Humildade não é menosprezo de si. Humildade não é baixa autoestima. Humildade, meu querido, não é você se sentir inferior e o outro é superior e você se sente, então, acanhando, menosprezado, abatido, inferior. Não. O orgulho é a pessoa ter uma visão míope de si própria e ela acha que ela é melhor do que o outro. Ela é maior do que o outro. Ela é mais forte, mais inteligente, mais bonito, mais poderoso, mais não sei o quê. É sempre mais. E por ser mais, o outro tem que servir. Humildade é entender que somos iguais, apesar de sermos diferentes. Ah, se o outro é igual a mim, então eu vou tratá-lo com honra e respeito. Se o outro é igual a mim, eu não preciso me sentir inferior ao outro. Se o outro é igual a mim, eu não preciso me sentir superior ao outro. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Esta unidade, ela é conservada à medida que nós vivemos em humildade uns com os outros. Falava hoje na escola dominical e no domingo passado, retrasado também, na escola dominical. Tiago diz assim, de onde surgem as contendas e as desavenças que há entre vós? Porventura não é das paixões do vosso coração? Tiago está trazendo aqui a raiz primeira e primordial de todo o conflito pecaminoso que existe entre os homens. Existem alguns conflitos que não são fruto do pecado. Mas quando se envolve o pecado, a raiz é o desejo egoísta. Esse desejo egoísta é a pessoa olhar ele em detrimento do outro, é olhar ele, se importar com ele, querer ele, pensar nele. Pense em mim, ore em mim, pense tudo em mim. Não. Esse desejo egoísta leva uma pessoa a um desejo de exigir, que leva a pessoa a um desejo de julgar, de condenar, e que leva a pessoa a um desejo presunçoso, que ele é melhor, e que leva a um desejo de distorcer aquilo que era bom e tornar-se coisa ruim. E dependendo da intensidade desse desejo, isso leva a pessoa a um desejo idólatra. Qual é a dificuldade, a maior dificuldade de vivermos em unidade, meus queridos? É a humildade. Se o outro começa a crescer, a gente quer ser como o outro é. Mas o querer ser como outro é, se for no sentido de admiração, louvado seja Deus. Mas se for no sentido da inveja, dos ciúmes, então isso gerará um problema. Esse texto nos ensina, meus amados, que devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade por meio da humildade. Por meio de sermos, veja lá, sejam completamente... O texto está dizendo o que, gente? Completamente humildes e dóceis. Há outra versão que eu acho que é um pouco mais precisa, que coloca mansidão. Esse é um termo extraordinário. Aliás, meus queridos, todas as bem-aventuranças e todos os valores do reino de Deus, ele é a contracultura de nossa época. Todos os valores que Cristo nos ensina, o mundo pensa de uma maneira diferente. No reino de Deus, o maior é o que serve. O maior é o humilde, o maior é o último. Exatamente o contrário do que o mundo pensa ou apregou. E quando se fala de mansidão, se fala da suavidade dos fortes. Se fala, meu querido, de um poder que tem um controle. Se fala, meu amado, de um sofrer um agravo, muitas vezes, para não reivindicar os seus direitos. Jesus Cristo era manso e humilde de coração. Não existe mansidão se não houver humildade. Não é possível a pessoa falar, eu sou manso e orgulhoso. Não, não tem como. É como se fosse água e óleo, não se mistura. Se a pessoa é orgulhosa, ela não será mansa. Se a pessoa é orgulhosa, ela se manifesta com ira. E se ela manifesta com ira, ela condena e julga. E se ela manifesta com ira, então ela critica, condena, se queixa, murmura, e ela não é misericordiosa. Não é possível. Por isso, querido, que o Evangelho é uma proposta de uma transformação de dentro para fora. Você pode imaginar que Jesus Cristo, sendo Deus santo, perfeito, justo, majestoso, não tinha pecado e ele veio e foi condenado pelos judeus por conta dos ciúmes dos doutores da lei. Diz que ele foi levado como um cordeiro mudo pelos seus tosqueadores, como uma ovelha que não abriu a boca e não murmurou. Ele foi literalmente sem se queixar, reclamar, reivindicar os seus direitos para ser imolado. A gente não consegue alcançar esta dimensão na razão, porque queremos esbravejar e gritar, e quando a gente acha que esse tipo de mansidão é ser bobo no reino de Deus, diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Esta mansidão, meus queridos, e eu louvo o nome do Senhor, porque se você for ver a vida de Moisés, quem era Moisés antes de um tratamento mais profundo da parte de Deus, e quem era Moisés no final da sua vida, eu fico olhando aquilo e falo, achas para mim, Jesus. Moisés, foi treinado, ensinado para ser um príncipe, a governar uma cidade-estado da época, a nação mais pulsante da época, o Egito. E este homem, quando tenta apartar uma briga, ele se envolve de tamanho e forma nessa briga que ele se torna um homicida. Ele mata uma pessoa. O ministério de Moisés, segundo a sua força e a sua capacidade, começou com a morte de uma pessoa, literalmente. Ele se achava um príncipe. Ele tinha sido educado para ser um príncipe. E agora ele passa 40 anos comendo poeira. 40 anos cuidando de... bode. Cuidar de bode deixa a pessoa mansa, gente. E quando Deus se revela a ele, aquela sarça ardente, e que revela o que tinha no coração dele, que era um coração leproso, como o seu e o meu, Deus começa a tratar aquele homem de uma maneira tão profunda que o texto bíblico diz assim: não havia um homem mais manso sobre a face da terra. Meu Deus, veja que aquele homem começa sendo um homicida, e no final da sua vida, do seu ministério, no decorrer do seu ministério, não havia um homem mais manso na face da terra. Quanto mais manso nós formos, melhor nós vamos conviver com o outro. Quanto mais nós julgarmos e condenarmos o outro, mais nós vamos repelir a unidade. Eu quero lembrar você que a unidade é uma marca do Espírito Santo. E quando nós lutamos contra esta unidade, nós não estamos lutando contra A ou B, porque a nossa luta não é contra a carne. Nós estamos lutando contra o Espírito Santo que produz a unidade. Você pode entender a seriedade disso? Esse texto continua dizendo: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Meus amados, me perdoe eu repetir, mas para ficar claro o seu coração, se a pessoa é humilde, ela é uma pessoa quebrantada. Se ela é quebrantada, ela é uma pessoa mansa. Se ela é mansa, ela é misericordiosa. Se ela é misericordiosa, ela vai alcançar o favor de Deus. Mas se uma pessoa é orgulhosa, todo o oposto é verdadeiro. Se é uma pessoa orgulhosa, então ela não é quebrantada, ela é dura, é de dura cerviz. Se ela é de dura cerviz, ela não é mansa, ela é uma pessoa irada. E se ela é uma pessoa irada, ela não é uma pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa impiedosa. O reino de Deus começa para os humildes. O reino de Deus é dos miseráveis, dos pobres, nus, aqueles que reconhecem o quanto são pecadores diante de Deus. E quando eu reconheço isso, então a glória, o evangelho, o poder de Deus não será manifestado sobre os humildes. É manifestado no presente, no ato de nós nos humilharmos na presença do Eterno. Nabucodonosor, o Império Babilônico, que construiu realmente uma grandeza extraordinária na época. Foi um homem que teve realmente algo glorioso. Ele teve um sonho que Daniel interpretou, que a copa, havia uma árvore que chegava até o céu e que alimentava todas as povos e nações. E Daniel falou: você, este homem. E no decorrer da visão que ele teve, Daniel interpretou dizendo: você será humilhado. E de um dia para o outro, você deixará de ser o imperador e você vai pastar como um animal. Vão crescer penas na sua pele, suas unhas se tornarão garras. Você vai viver como um bicho e você vai comer capim e você vai ficar debaixo do orvalho. E diz que depois de um ano desta visão e desse discernimento que Daniel deu a ele, ele olha para a Babilônia e ele diz: que grande império eu construí. E diz que o Senhor tira este homem do império e faz ele rastejar como um animal. Aos soberbos Deus resiste, mas os humildes, graciosamente o Senhor dá, graciosamente, de uma maneira bendita e gloriosa. E diz que passam 7 tempos. E este homem agora reconhece quem era Deus. A ti, Senhor, eu te louvo e te exalto. E quando ele reconhece quem era Deus, o reino de Nabucodonosor, que tinha sido arrancado pelo próprio Deus, é restituído a ele. A arma mais letal contra os relacionamentos é o orgulho. E quanto mais orgulhoso você for, mais exigente, mais você vai condenar, mais você vai julgar e menos você vai viver em comunhão com as pessoas. Isso serve para todos nós. E portanto, quando nós falamos dessa humildade, quando nós falamos desta mansidão, esta mansidão vai produzir em você e em mim uma coisa chamada paciência, que é um longo ânimo para suportar uns aos outros no amor de Cristo. Quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente se torna muito mais paciente com a pessoa, não é verdade? Mas quando a gente não gosta de alguém, o cara dá um espirro: você já está me incomodando, hein? Suportar, faça um esforço para suportar. Quem já fez cocar, você já fez aquela brincadeirinha de pular o muro, que você tá, é pezinho ou mãozinho que chama? Pezinho, é aqui, pega aqui, põe o pé aqui. Aí você vai. Isso é dar o suporte. É você ser um instrumento, não para a pessoa pisar em você, não, mas para que a pessoa possa ser acendido por meio dos dons e daquilo que você tem para abençoar o outro. Suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo, ou seja suporte para que o outro cresça. Não, pastor, mas se o outro crescer, pode ficar para baixo, para trás. Aí voltamos à mesma história do orgulho e assim sucessivamente. Somos chamados pelo Senhor para vivermos em comunhão e esta comunhão é um chamado à unidade. Amém, igreja? Somos chamados para viver em comunhão e esse chamado é para exercermos os nossos dons. Você só vai exercer os dons de uma maneira gloriosa e majestosa se você viver em comunidade. A essência dos dons são duas. Primeiro, a manifestação da glória de Deus. Deus te dá dons para a glória dele próprio. É uma capacitação de Deus pelo Espírito Santo. Mas os dons, na sua essência e na sua excelência, é para servir uns aos outros. Então, como que eu posso exercer este chamado, esta vocação pela qual o Senhor me chama, se eu não vivo em comunhão com os irmãos? Se eu vivo mais em pé de guerra do que em paz? Eu me recordo, tinha uma pessoa que falava assim, uma ovelha minha, pastor, quando fulano ministra, eu tremo, eu choro, eu quebranto todo, mas quando ela desce do púlpito, quando ela começa a conversar e falar, eu entro num conflito. Porque no altar ela é uma pessoa sempre extremamente usada por Deus, mas no dia a dia é exatamente o oposto que ela faz. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que eu não venha envergonhar o evangelho quando eu proclamá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, uma coisa é o carisma, é o dom, a capacitação que o Espírito nos dá, e outra coisa é o caráter do ser humano, é a maturidade na fé. Deveriam andar juntos, mas não necessariamente andam juntos. Veja que no versículo 7 diz, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por nós. A cada um foi concedido a graça. Se você é cristão, você tem dom. Vou pegar o gancho da Dilene aqui. A salvação se dá mediante a graça. Por meio da fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Se você é cristão, você tem um dom da fé. Um dia eu preguei sobre isso, esses dias agora, alguém falou, pastor, fulano de tal falou que ele não concorda porque ele não tem dom nenhum. Mentira! Se você é crente, você tem um dom da fé e tem muitos outros dons. Todo crente tem dons. Porque todo crente que realmente se entregou ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita nele. Se o Espírito Santo habita nele, então, meu querido, haverá manifestações de dons na sua vida. Deus designou o ministério apostólico para enviar, o ministério profético para discernir a vontade de Deus, o ministério evangelístico para a proclamação, o ministério pastoral para o cuidado e o ministério de mestre para o ensino. Veja que ele traz então que a igreja está fundamentada em 5 grandes ministérios: o enviar, o profetizar, o proclamar, o cuidar e o ensinar. E todos esses ministérios, meus queridos, eles servem. Veja no versículo 16, qual é a finalidade disso tudo? Dele, todo o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, você e eu, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Diga comigo, auxílio de todas as juntas. Melhor, auxílio da minha pessoa. Cresce. Edifica-se para si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. À medida que quem? Cada um. Não está dizendo à medida que o pastor, à medida que os presbíteros, à medida que os evangelistas. Não, à medida que cada um exerce o seu dom. Quando você deixa de exercitar o seu dom, o dom que Deus te deu, quem primeiro perde é você. Em segundo lugar, a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, o reino de Deus que está acima da igreja. Em quarto lugar, o diabo bate palma. Beleza! Fica aí paradinho, porque à medida que você manifesta dons, você edifica a glória, você manifesta a glória de Deus e você abençoa outras pessoas. E se você enterra os seus dons e talentos, Além de não acontecer nada disso, um dia, pensamento do diabo, você vai prestar contas disso. Não se iluda, todos nós somos vocacionados para fazer a obra de Deus. Você pode não ter um cargo formal. E é isso que menos importa, o que mais importa é a disposição em querer exercer os dons pelos quais o Senhor te chamou. E não exercer a vocação e os dons que Deus te chamou é pecado, meu querido. É omissão, é negligência. O que você tem feito na casa de Deus? O que você tem feito no reino do Senhor? Quais são os frutos que você tem dado aonde você passa? Será que as pessoas no seu trabalho podem falar, caramba, esse cara aqui é crente, por isso ele é diferente? Mas tem uns crentes que falam, meu Deus, esse crente, que eu nunca vou na igreja desse homem aqui não, porque para ser crente desse jeito... Como é bom, meus amados, fazer a vontade de Deus. Como é bom, meus queridos, ser deixado, ser usado pelo Senhor. É honra e é privilégio ser um instrumento do Senhor. Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando você exerce o dom e o talento que Deus te deu, você vai ser alimentado pelo próprio Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, essas demais coisas serão acrescentadas. Nós somos chamados para vivermos em unidade. Nós somos chamados para exercitar os nossos dons. Nós somos chamados, meu querido, para o crescimento. A igreja do Senhor precisa crescer. Eu fico assim, surpreso, porque existem pastores que falam, não, mas nós estamos crescendo qualitativamente. Glória a Deus. Eu estou há 30 anos crescendo qualitativamente. Se há qualidade, há multiplicação. A igreja é uma igreja triunfante, inabalável, que diz, meu querido, que é um reino que sempre vai crescer. E você pode fazer parte deste mover de Deus. Porque se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. O ministério da igreja é um ministério para crescer numericamente, é um ministério para crescer na fé, é um ministério para crescer na unidade, é um ministério para crescer no temor, é um ministério para crescer na cumplicidade do Senhor. Veja no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Então está falando de unidade da fé que vai produzir um crescimento, e esse crescimento também se manifesta por uma maturidade. O que é maturidade? É cada vez mais nós nos assemelharmos a Cristo. O que é ser homem, meu querido? É ter as marcas de Cristo. E o que é ser mulher, pastor? É ter as marcas de Cristo. E o que é ser crente? É ter as marcas de Cristo. Então, esta vocação pela qual o Senhor nos chama é para que nós nos ajudemos mutuamente a termos a marca de Cristo. E nós temos que entender, meus amados, que isso se dá tanto do ponto de vista individual, ou seja, da sua caminhada e da sua busca com Deus no dia a dia, mas também da sua caminhada e da sua busca em comunidade. estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Você quer participar de um culto extraordinário? Vai no teu quarto, teu pai que te vê em secreto, e tenha intimidade com Deus durante a semana. Você vai ver como o culto de domingo vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Mas o cara chega, fica a semana inteira com a cara e briga, dedo no olho da esposa, puxa cabelo dela. Não estou te entendendo nada. A igreja está fria. Fria está você. Porque eu estou tintindo muita coisa aqui. Engrandecido seja o nome. O crescimento tem propósito. Tudo que Deus faz, prospera. Tudo que Deus faz, manifesta a sua glória. Tudo que Deus faz, engrandece o nome dele próprio. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. E veja que esse texto da unidade que nós temos da fé vai produzir, meu querido, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Criança é mimada, criança é inconstante, não tem disciplina, não tem limite. E ele diz para que não sejamos mais crianças. Não é no sentido que Jesus Cristo diz, bem-aventurados, os dos pequeninos é o reino dos céus, porque deles é, dos pequeninos é o reino dos céus, das criancinhas, no sentido da dependência. O que Paulo aqui está trazendo agora é uma outra vertente de criança, de ilustração. Ele está dizendo de pessoas que são mimadas, imaturas, inconstantes na fé. Tem crente que oscila mais do que bolsa de valores. Tem crente que sai, sábado foi, a gente foi no monte, foi bom demais. Quem foi no monte? Pastor, que glória, aleluia. No domingo já está, ai, eu estou cansado, eu vou desistir. Não, gente, luta contra isso aí, gente. Não ser como criança, levado para um lado, para o outro, levado ao sabor das emoções. Eu quero, se eu não quiser, eu vou chorar e vou espernear. Deus não vai ficar com vergonha de você, não, no sentido de ter que te dar um docinho, não. Mas você pode virar, se humilhar na presença de Deus e falar, ah, Deus, eu queria tanto isso. Você pode fazer o mesmo pedido, mas se a sua atitude for diferente, você pode alcançar o coração de Deus. Aquela mulher, Ciro Fenício, ela vinha clamando a plenos pulmões, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não parava. E quando Jesus para, não lhe responde palavra, aquela mulher estava sendo humilhada. E quando Jesus responde, a resposta ainda é pior, porque ele diz, eu vim para salvar os perdidos da casa de Israel. Ela era uma estrangeira. O que Jesus estava dizendo, eu vim para os judeus, e você não é judia, e por não ser judia, eu não tenho parte contigo. Só abrindo um parênteses teológico aqui para você entender, Jesus Cristo vem para os seus o rejeitam, e agora ele vem pregar o evangelho a quem? Os que não são judeus, os gentios. Mas naquele momento, naquele período do ministério dele, não tinha vindo para os gentios. Aquela mulher se prostra, adora-se na presença do Senhor, os que se humilham serão exaltados. E ela fala, mas Senhor, e ela adora o Senhor. E quando ela adora o Senhor, e a gente pensa assim, né? Não, quando eu adoro Deus, eu recebo. E Jesus vira e fala, mas não é bom tomar o pão da mesa dos donos e entregar os cachorrinhos. Ele foi firme, mas foi duro. O cachorrinho era um bicho de estimação da época, como é hoje. Não é bom pegar do dono e dar para o chihuahua, não é? Você é uma chihuahua? É. Os cachorrinhos, Senhor, come das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela não determina, exige nada de Deus. Grande a tua fé, mulher, faça conforme a tua vontade. Se fosse um menino e uma criança, sairia achando, ah, Jesus não quer nada comigo, eu nunca mais volto para a igreja, eu nunca mais faço isso, é tudo isso que eu ganho. Não, meu querido, Jesus humilha aquela mulher para ensinar aquela mulher que os humildes serão exaltados. O propósito é que não sejamos como crianças, versículo 14, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Meu querido, não há nenhum problema em você ir em outras igrejas. Não há problema em você ir em um lugar e outro para orar. mas tem gente que é caça profeta. Se tem profeta, eu estou lá. Eu sou o primeiro a chegar. E é um perigo muito sério e muito grave, porque, meus queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Existem falsos profetas. Existem homens que pregam o evangelho por cobiça. Então, à medida que você vai em muitos lugares, você pode estar num lugar, em vez de você receber uma bênção, receber uma maldição. E esse texto está dizendo que as pessoas vão de vento em vento, como doutrinas, com todo tipo de sorte de doutrina. Não, mas agora a moda está nisso. Meu querido, não existe nenhuma moda no reino de Deus, não. Porque Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente o mesmo. A moda do reino de Deus está na palavra do Senhor. Pronto. Em todo tempo você pode seguir a palavra de Deus, que você está na moda. Você está na moda. E nessa linha de raciocínio, o versículo ainda continua dizendo que somos levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza do homem que induz ao erro. A esperteza do homem que induz ao erro. Crente amadurece é em comunidade. Porque ele aprende a perdoar. Porque ele aprende a pedir perdão. Porque ele aprende nas diferenças. Porque ele precisa aprender a ser exortado. Ele precisa aprender que ele pode ser um instrumento para exortar. Porque ele aprende a chorar com os que choram. Ele aprende a se alegrar com os que se alegram. É na comunidade, é no dia a dia, meu querido, que nós vivemos esta verdade. Eu gosto demais do poder de Deus e busco demais e sonho demais, meu querido, com avivamento nessa igreja. Mas eu entendo, meu amado, que avivamento perpassa e permeia pelo menos duas coisas. Primeiro, a nossa santidade. Segundo, a nossa constância no Senhor. Pastor, quero começar um ano na velocidade lá, 21 dias eu começo orando. Beleza, glória a Deus. 21º dia de janeiro, você orou 21 dias, aí depois o cara vem domingo sim, domingo não, não sei o quê. Não funciona, meu querido. Você pode fazer os 21 dias de oração e muito mais, mas sem a constância. Tiago fala sobre isso, homem de duplo ânimo. Você acha que você vai alcançar alguma coisa do Senhor? Você não vai alcançar, porque você é como uma onda que quebra no meio do caminho. E esta constância a gente adquire à medida que a gente anda junto, porque à medida que a gente anda junto, existe uma sinergia espiritual e coletiva que um ajuda o outro, um dá mão para o outro e a coisa se torna muito mais fácil. Vai treinar sozinho, vai treinar com um grupo de pessoas. É muito melhor treinar com um grupo de pessoas porque um motiva o outro, né? É assim? Eu quero terminando, meus queridos, dizendo que, e reafirmando, que tudo isso que nós estamos dizendo, veja o versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Nós vamos crescer, e esse paradigma, esse binômio não pode ser separado, amor e verdade, verdade e amor. Se existir apenas verdade sem amor, você mata a pessoa. E se existir só amor sem verdade, você deixa a pessoa mimada. E esse é um dos pilares centrais da educação de filhos. Amor e verdade. Amor e disciplina. Ou seja, se você só disciplina o seu filho, não, mas eu disciplino porque amo, verdade. Mas se você não é carinhoso, bondoso e tem tempo de qualidade com ele, você vai fazer o seu filho crescer cheio de traumas. Não, mas tem mãe que ama o filho demais e tudo é protege e guarda e ama e tudo dá. Um parente muito distante uma vez foi na nossa casa, ele ia servir o exército, o homem tinha 18 anos de idade, 19 anos, 18 anos, e eu me recordo que ele estava lá. E aí, minha mãe ofereceu uma laranja para ela, para ele, e ela, não, que isso? E ela foi lá e descascou a laranja para um menino de 18 anos de idade. Com quanto, meu querido, o amor se manifesta em serviço? E a gente viu que aquele menino não fazia o prato dele, porque a mãe fazia o prato dele. Era uma super proteção, assim, um negócio. Não, enquanto tiver na minha força, eu vou servir o meu filho. Infelizmente, esse menino, meu querido, se enveredou pelo meio das drogas. Não quero reduzir aqui a coisa, que foi só por isso. Esse menino deu muito trabalho, seus 40 e poucos anos de idade tirou a sua vida. Ele não tinha limites e tudo era ele que recebia. A gente precisa, meus amados, entender que na igreja do Senhor, se você vier aqui só para ser servido, você vai ser servido, mas você ficará com a pior parte, porque a melhor parte é, melhor é dar do que receber. O nosso chamado é para vivermos em unidade. O nosso chamado é para exercermos os nossos dons. O nosso chamado é para que sejamos fonte de crescimento, de bênção na vida um dos outros. O nosso chamado, meu querido, é para vivermos em comunhão. E quanto melhor você souber viver em igreja, e se você aplicar isso na sua casa, melhor será o seu casamento, melhor será o seu relacionamento com seus filhos, porque você está aprendendo os princípios de ser humilde, de ser manso, de ser dócil, de suportar uns aos outros no amor de Cristo. Feche os olhos. Como é o seu relacionamento com o teu próximo? O que você tem feito para melhorar o seu relacionamento? Quantos de nós investimos na nossa carreira, na nossa saúde, na nossa beleza? Você pode fazer tudo isso, mas o maior e melhor investimento que você faz é no reino de Deus. O maior e melhor investimento que você faz é no reino de Deus e, em segundo lugar, nas pessoas. Jesus é o maior patrocinador de relacionamentos. Ele se encarnou. Ele habitou entre nós. Ele se fez homem para dizer: eu te amo. Ele ia atrás das pessoas. Ele deixava as pessoas chegarem até ele. Ele se separava ao monte para se encher e se capacitar para ser um instrumento mais poderoso de Deus. O Senhor nos amou até o fim. O Senhor é um Deus tão relacional que Ele fez questão dos discípulos viverem 24 horas com Ele. Dormiam juntos, acordavam, falavam, pregavam, voltavam. O reino de Deus é assim. É no dia a dia. O chamado de Cristo, a vocação que o Senhor tem a cada um de nós, é dessa forma. É no dia a dia. A nossa espiritualidade, ela se revela e se manifesta no dia a dia. É quando nós descemos o monte e chegamos no nosso emprego. É quando nós chegamos à nossa casa e vamos falar com os nossos filhos. É quando nós chegamos em casa e recebemos o nosso marido. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória. E eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre a igreja. Somos vocacionados para vivermos em unidade. Somos vocacionados para o exercício dos dons. Somos vocacionados para o exercício do ministério. Somos vocacionados para crescermos mutuamente no amor de Cristo. Eu quero te abençoar, meu querido, e pedir, Deus, que o Senhor venha sacudir, trazendo, Deus, uma medida recalcada, transbordante, sacudida do Teu Espírito sobre nós. E para isso nós precisamos mortificar a carne, para isso nós necessitamos, Deus, das coisas do Teu reino, Venha, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua glória. Leva-nos, Deus, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu vou estender a minha mão, eu vou me colocar à disposição do Reino de Deus. E o Senhor, então, vai te encher e te capacitar. Os olhos do Senhor estão fitos sobre toda a face da terra para fortalecer o coração daqueles que se entregam totalmente a Ele. Então venha, Deus, com o Teu reino, com a Tua glória sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre a vida de cada um que nos ouve, de uma maneira especial em Cristo Jesus. E a igreja diz: amém, Senhor. Fique em pé, vamos cumprimentar uns aos outros, meu querido. Fale uma palavra de carinho para a pessoa, abençoe a pessoa. Marcos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Dentro do lugar do coração de Deus, enquanto aquele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Eu quis ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser. Creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Glória a Deus, meus amados. Pode sentar, meus queridos. Estamos terminando o culto. Eu quero deixar 1 Coríntios capítulo 6, no verso 10. 1 Coríntios 6, 10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Esse texto diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Existem muitos motivos. Um dia desses eu dei uma escola dominical trazendo 20 motivos pelos quais você deve ser dizimista nos dias de hoje, à luz da Bíblia, logicamente. E um dos motivos pelos quais você deve ser dizimista é que quando você é dizimista, você aprende a depender e confiar no Senhor e tirar a sua esperança do vil metal. A avareza é pecado de idolatria. E quando você abre 10% daquilo que Deus te deu, você está aprendendo a obediência. E você está aprendendo que a obediência é mais valiosa do que o seu próprio dinheiro. Então, meus queridos, se trata a avareza de muitas formas, e dentre elas é você aprender a dar, a contribuir. Nesses 15 anos que eu tenho de crente, não teve nenhum mês que eu deixei de ser dizimista na minha vida. E Deus tem manifestado a glória dele na minha vida financeira. Um dia eu perguntei para uma pessoa: você é fiel no dízimo? Sou, pastor. Tem mês que eu dizimo, tem mês que eu não dizimo. Falei: então você não é dizimista, porque você, para ser fiel, você tem que ser fiel todo o tempo. Imagina uma esposa vira e fala: eu sou fiel a você, meu bem, há 28 dias no mês. Eu te desafio no amor de Cristo, você aprender a dizimar e ofertar na casa de Deus, e você verá as portas e as comportas dos céus, Deus abrindo. Traga sua oferta e seu dízimo na casa de Deus, meu querido. Amém, igreja? Glória a Deus. Marcos, presbítero, faz uma oração aqui para nós, meu querido, pelos dízimos e ofertas. Estamos felizes que o Marcos voltou de Florianópolis para o Tororó. Ei, oh, pai fresquinho aqui, hein, gente? Deus bom, né? Seja bem-vindo, viu, meu querido? Amém. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu tens suprido todas as nossas necessidades. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através deste mandamento de dizimar e ofertar na tua casa, que tu repreendas, Senhor, o devorador, amém, como Senhor, tu prometes na tua palavra, Senhor. E que tu nos dê, Senhor, em abundância infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Marcos. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as promessas do Pai, pela manifestação de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Tenha uma semana abençoada no Senhor, amém, igreja. Deus abençoe. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.